354, após pousando na nave da companhia na curta final, autorizado alinhar e manter, final 0. Pronto, voa alinhar e manter, 1-0, voa no 354. Siga. Número 1. 7. Autorizado o táxi e a Foxtrot Alfa e Juliette. Junta até a posição de presidente. Voo 2 a 2. No 354, decolagem autorizada, pistão no 0. Vento 160 graus, 039. Autorizado a decolagem, dono 0, bom no 354. Quatro decolou 06, chame o controle 119 decimal 8. 98, controle da Gol 1354. Bruno 354, contato radar na decolagem, suba para nível 230. Boa, Jamo. Pronto, Jamo, subindo ao 230. Azul 4062, autorizado LSXOI, reporte estabilizado. Oceanet 60714.0 call the identification, descend 2000 feet to an H1012, fly direct to Luna. 4062, chama a torre, Uno 186. Uno 354, chama o centro Recife, frequência 125.45, alterna 122.8. 2545, 122, Vanag. 4062, QNH 1012, 12, autorizado pouso pistão no zero, vento 170 graus, 3 nós. 170 graus, 03 nós. 062, no solo aos 15, libere à direita, táxi via Alfa, chame antes da táxi Juliette, no momento da minha escuta. Seguir a via Alfa, Kilo, para o pátio 3, posição 5 Lima, na minha escuta. Oceanic 07 Fox, 8 LS 6310, Fox Status. I report. report 76074. Ocean Air 6074, contact Salvador Tower, frequency 118, response 6. 186, thank you, good night, miss. Somewhere, negative Ocean 6074, establish. Ocean Air 6074, QNH 1012, clear, land runway 10, wind 180 degrees, 04 knots. Roger, 10, Machu, and the clear to land 1010, Ocean 6074. Confirm the runway condition, please. Right, it's right. Okay, thank you. no 733, aciona a identificação, desça para 4 mil pés, ajuste no 092. Chegada bom. 4 mil com 1012, gol 1733. Pode voar direto pro Remo? Uno 723, autorizado direto, Duna. Direto, Duna, obrigado. Sinestix 0274 on the ground at 28, taxi via Alpha Juliet, position 12, maintain matrícula. Alpha Juliet, stand 12, confirm. Affirmative. Thank you. And just confirm it's stand 1-2. Affirmative, 1-2. Thank you. G723, isso é para 2000 pés, autorizado LS X-Ray, reporte estabilizado. 2000, autorizado LS X-Ray, chame estabilizado, 723, obrigado. interceptando a sinal visual da 110, gol no 723. Gol no 723, chama a torre de frequência 118, decimal 6. Muito obrigado, boa noite, 723. Salvador, boa noite, gol no 723 na final da 1-0, passando Simbra. Gol no 723, querem agarrar 1-0, 1-2, autorizado pouso 1-0, vento 1-60 graus, 4 nós. Pouso autorizado na 1-0 com 1012, gol no 723. Sérgio 23 no solo, 4-1, libera direito, táxi via Alfa, Kilo, pátio 3, posição 3, Romeu, mantém aí a minha escuta. Tag Alfa, Kilo, pátio 3, posição 3, Romeu, mantém a minha escuta, aí o gol no Sérgio 23. Alfa, Kilo, 23, Romeu. 3170, aciona a identificação, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 2, após desvio, autorizado direto zona. 3170, autorizado Electric Spray, remoto estabilizado. Passar, 3170. O 6908, assina a identificação, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 2, direto do Duna. Desça no 0 no 2, desça para 2000, direto do Duna, 6908. Estabilizado, 3170. 170, chama a torre, frequência 1186. 3170. Azul 6908, autorizado LS X-Ray, reporte estabilizado. Reporte estabilizado 6908. Torre Salvador, 3170, LS da 10, baixa trava. 3170, autorizado pouso, pista 10, vento 150 graus, 02 nós. Teve pouso, 10, então 3170, pista molhada? Negativo. Obrigado. Argentina 1910, contact identification, descent 2000 feet, 21012, flight direct to Duna, interception.